Jesus Cristo nos céus, pelos seus intercede a destra de Deus. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvor e publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, o Senhor.